pra mim. Basta um dia. So life. Não mais que um dia. Beleon. Um meio-dia. Deixa com nós. Eu tô esperto na missão. Fico como um guardião. Quem fechar com esse sonho é Soul Life de Leon. Isso é só pra você ver. Quem não quer te ver vencer, nunca vai te oferecer nada pra você crescer. Só fica de chapéu do lado, fica só pagando sapo. Não fecha com nada, não representa nada. Então deixa com nós, que meu bonde solta a voz. Eu rimo por amor, sempre foi nós por nós. Eu amo, fica comigo, luto por um destino. É nós que faz do nada uma chance. O ritmo, o rap, trilha sonora minha. Dos mano de perifa, que faz ideologia e autoestima. Não posso fraquejar, me iludir, me entregar. É sempre mais um dia que pra nós vai chegar. Sinta-se especial, essa é nossa glória. A rima é meu talento e o meu foco é a vitória. Sempre, sempre, sempre. Pra mim basta um dia, não mais que um dia, um meio-dia. Te deram o que quando você mais precisou, pelo amor. Não dá pra confiar, o jogo é sujo, negou. Eu tenho minhas virtudes, eu sei que o dia é rude. Pai, protege nós com seus anjos, suas luzes. Vou fazer por bem, nosso trampo é natural. Eu foco a minha chance porque eu tenho um ideal. A gente é independente, a gente é que faz tudo. O elo da corrente é o amor pelo bagulho. História não falta, revolta não falta. Me pego no que é certo porque inveja é mó desgraça. Não dá pra ser do mal e querer o bem de volta. Você tem que ser mais e aprender com as derrotas. Basta mais um dia pra você ver que nós merece. Mantenha sempre firme, sua cabeça não padece. O erro verdadeiro, sou o ilha lá do leste. Uma chance, um ritmo, um sonho, moleque. Pra mim basta um dia, não mais que um dia, um meio-dia. Um sonho, sonho, só isso.